3706, confirme, estabilizar no localizador. Afirmativo. Ponte completa de aproximação, chama a torre Salvador em 198.95, Marinha 7065. 198.95, Marinha 7065. Salvador, Marinha 7065. Marinha 7065, chuva de leve moderado sobre o campo. Reporta visual. Reporta na visual, Marinha 7065. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4234, ponto de espera pronto. Azul 4234, mantém ponto de espera aguardando. Mantém. Salvador, Marinha 7065, visual. Marinha 7065, autorizado pouso, pista no 0, vento 160 graus, 08 nós. 65. Azul 4234, 3A, ele é manter, pista no 0. Ali manter no 0, 4234. Peça meu Flamengo, tudo produzido pro Flamengo 1, 60, Lima e permissão recebida. Good morning, 0175, Scott Attent, send via, bom arrival to 2000 feet, altimeter 31017. Scott Attent, send via. Bom arrival, do seu sistema de fitness, unit 107, to 1755. Marinha 7065, considerando só os três zonas, um corte, paz militar e frequência. Que? P60-1353, por gol, 1233. 755 Salvador on IFR condition, ceiling 400 feet, visibility 3000 meters and moderate rain. Copy, go 1755. Say again, go 1755, go ahead. Go 1755, Salvador on IFR condition, ceiling 400 feet, visibility 3000 meters, and moderate rain. Roger, thank you, go 1755. IFR ceiling. Contato radar, suba via, saída Puca para nível 350. Puca 35, ou 4234. Avoid weather, go 17055. Ask weather avoidance, you clear to fly direct till intersection. Roger, after deviation, are you flying till intersection? Thank you, go 17055. Alinhar e decolar, go 1755, estamos zero. Muito bom dia, Azul 498, ONU, Informação Lima. Azul 498, ONU, acione identificação, desta via chegada Bonfi para 4000 pés, Kennedy 1017. Para 4000 pés, 1017, via chegada Bonfi, com Azul 498, ONU. Bombo 092, acione identificação dessa via, chegada por Médio 1 para o nível 050, QNH 1017. Ajuste na terminal 1017, dessa via, chegada por Médio 1 até o 050, 092, obrigado. Bom dia, Gol no 759, contato radar, suba via, saída São Runa para o nível 360. São Runa, ILS X-ray final runway 10, report established on the localized. Roger, clear ILS X-ray report established, localized at Golden 7.5. Gol no 759, solicitação. Autorizado, gol no 759, Sanvo ou Leda? Leda, melhor, obrigado. Azul 4234, chama o centro Recife em 125.45, alterne 126.85. 2545, 2685, bom dia. Bom dia. Autorizado Arenda, colado pistão no 0, vento 170 graus, 0 menos. Bruno 092 e Azul 4981, informo Salvador operando instrumento, teto de 400 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada. Copiado, 092. 7, Azul 4981. Passarei do 2223. 123, decolagem 43, controle de rotão 20, décima 8. Controle 1208, patrulha 2223, bom dia. Bom dia, passarido 2223 na árvore 1. Bom dia, passarido 2223. Contato radar, todavia, saí da árvore 1 para o nível 90, corrigindo. Suba direto para nível 90, liberado das restrições da carga. Árvore 1, liberado da restrição, subindo para 180, o 2223. Nós dois, dessa vez chegada para 2.000 pés, QNH 10017, autorizado final e LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2.017, reportagem estabilizada, 1092. Estabilização localizada, go 1755. Go 1755, contact Salvador Tower, 118.95. 118.95, take time today, go 1755. Today. Sul 4981, ao cruzar o nível 100, reduza para 220 nós. Ok, ao cruzar a centena, 220 nós, o azul 4981. 1759, chama o centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 223, obrigado, irmão. Go 1755, face to land, runway 10. Instruments. Instruments. Go 1755, I have you in sight. Clear to land, runway 10, 160 degrees, 070. Roger, clear to land, runway 10, go 1755. 255, Paulo 48, direita, São 2009. Roger, 209, thank you, have a good day, God 10-95. 981, desça via chegada para 2000 pés, Kennegal no 017. Via chegada 2017, 4981 azul. Nós retorno, se possível, iniciar redução, 1-8-0 nós, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Ok, 180, reduzindo, autorizado ILS X-Ray, chamará estabilizado, azul 4981. Na final da pistão no zero, o tipo é um Boeing 737-800. 7-4981, reduzindo. 1-0-2, aguarda a portaria. A pista se encontra livre, 1-0-9-2. Apenas abortar visual, vento 1-5-0 graus, 1-0-9. O ponto autorizado, senhor? Visual campo? Ainda não. Tráfico avistado, autorizado pouso pistão no 0, vento 1-5-0 graus, 1-0 mais. Autorizado pouso pistão no 0, vamos 0-9-2. 4981, chama a torre, Salvador em 1-8, decimal 9-5. 895, bom trabalho, até mais tarde. Certo. Sou bom dia, azul 4981, X-Ray da 1-0. 4981, continua a aproximação, informa a pistoleira. 8-1. 092, já 54, direita, solo, 2019. Direita, mais uma nave, Rony Bravo, 109. Azul 4981, tráfico avistado, autorizado, pouso, pistão no 021, 40 graus, 109. 140 com 10, está livre o pouso na 10, azul 4981. Aviatono, decolador 5, no solo 56, alívio direito, chão em solo 121, decimal 9. Direita, solo 219, azul 4981. Bom dia, Havaí 783, pronto no ponto zero. 1273, a linha decola, dá um no zero, vento no 40 graus com 99. A linha decola, 1273. Siga via, chegada é bom, médio 1, para 2000 pés, no QNH, no 0, no 7. Via bom, médio 1, para 2000 pés, no caso, no 0, no 7, né? para prosseguir. Boa etapa, o Xenome 312, essa etapa desce para o nível 050. Após, prossiga via para 2000, que é legal no 017. Essa etapa prossegue o 050, após, via para 2223, chama centro, Recife 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260-1353-2223. Decolado aos 01, no chão e controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Salvador, bom dia, o azul 2783. E 73, contato radar, suba via, elefone alfa para nível 160. Via, elefone alfa para 160, 2783. 312, autorizado. Final INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Pesado Duna, Xanem é 312. Autorizado para a 050 estacionamento 312 após desvio Zui Duna. Controle o azul 2783, desvio esquerda para 280, aproximadamente 40 minutos. É da nave? É o azul 2783. É, confirma para o azul 2783. Para a 280, a nossa esquerda, aproximadamente 40 milhas. Prisado, azul 2783. Obrigado. Pelo menos 312, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. Pelo menos 312, chama a torre de Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. Para a torre, transição muito baixa. Oceaner 6302, no curso do localizador da LFX Ray da pistão 9-0. 5 Clareza 5, reporte Campo à Vista. Reportará Campo à Vista, Oceaner 6302. Confirma o último teatro reportado, por favor. É isso. Desculpa, poderia repetir, está entrecortado. Última aeronave avista aproximadamente 1000 pés. Sim, obrigada, 6302. A gente pousou autorizado, pistão no zero, pista molhada, ventou no 60 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 8. No 312, no solo 118, livre direito, chame solo 121, decimal 9. Vai liberar direito, solo 219, né? 312. Controle azul 2783. Foi Salvador azul 2783. 2783, controle. Tem como coordenar pro de conquista, por favor? Utilizado, direto conquista e chama centro em 126 decimal 0, alterce 135 decimal 3. 260353, obrigado. Mike 229 at after weather deviation, clear to fly direct to AMA intersection and intercept AMA arrival. Descend to flight level 120, altimeter sign 1018. American 290 to 120, and expect altimeter 1018. And after deviation, direct to Amman for the rest of the Amman arrival. deviate right and the intercept approach at Tokyo. Roger, clear to fly direct Tokyo intersection, American 229. American 229, clear right deviation and 180 direct.